Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção-geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Sexta-feira, 10 de abril de 2015. Destaques de hoje. Em Natal, PM prende um suspeito de assaltos e outro com veículo roubado. Morre em hospital homem que ateou fogo no próprio corpo. Comissão vai ouvir autoridades sobre aumento de verbas para o BNDES. STF derruba aposentadoria de ex-governador do Pará. Lewandowski e Cardoso assinam acordo para estimular penas alternativas. Vacari Neto nega qualquer indicação do PT pelo seu afastamento. Vamos agora à previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O sol aparece com força em toda a região. No Espírito Santo e no Nordeste de Minas Gerais, muitas nuvens se formam, mas não chove. Tempo firme nas demais áreas. Região Norte. Sol forte e pancadas de chuva a partir da tarde em Roraima, no Amapá, no norte do Pará, no leste do Amazonas e em Rondônia. Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia nas demais áreas. Região Nordeste, muitas nuvens e chuva a qualquer hora no centro-leste da Bahia, em Sergipe, no norte do Piauí, do Maranhão, do Ceará e no leste do Rio Grande do Norte. Sol e pancadas de chuva à tarde no oeste da Bahia e de Pernambuco e no centro-sul do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Sol e chuva passageira entre Alagoas e o Rio Grande do Norte. Previsões para a região sul. A presença de uma massa de ar seco sobre a região garante mais um dia com predomínio de sol e tempo firme. Apenas no litoral de Santa Catarina e do Paraná há previsão de chuva fraca ao amanhecer. Região Centro-Oeste. Uma massa de ar seco ainda predomina e garante sol e tempo firme no centro-sul de Mato Grosso do Sul. No Nordeste e Sudoeste de Mato Grosso, o dia terá pancadas de chuva a qualquer hora, sol forte ao amanhecer e rápidas pancadas de chuva à tarde nas demais áreas. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Supremo Tribunal Federal deu mais um passo em direção à extinção das aposentadorias de ex-governadores. Por 7 votos a 1, Os ministros derrubaram artigos da Constituição do Pará que concediam aposentadorias para o ex-governador e o ex-vice quando terminassem seus mandatos. A decisão foi tomada nesta quinta-feira em resposta a uma ação direta da inconstitucionalidade aberta pela Ordem dos Advogados do Brasil em 2011. Além da aposentadoria, o Pará pagava pensão às ex-primeiras-damas quando o ex-governador falecia. O valor era idêntico ao salário do chefe do executivo. A OAB acabou com a festa. Abriu 13 ações contra constituições estaduais que concediam o benefício a governadores. A primeira foi julgada em 2007, quando o STF também derrubou o privilégio ao ex-chefe do Executivo de Mato Grosso. Em Natal, PM prende um suspeito de assaltos e outro com veículo roubado. Chamamos Francisco Silva com os detalhes. Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar foram informados por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, CIOSP, que quatro homens em atitudes suspeitas estariam trafegando na rua Campos Limpos, no bairro das Quintas, em Natal. Na tarde desta quinta-feira, dia 9, quando a PM chegou ao local, os indivíduos empreenderam fuga. A partir daí, os policiais iniciaram um cerco no local e conseguiram prender Hélio Evangelista do Nascimento, de 30 anos. Próximo ao local da prisão, os policiais encontraram um veículo do tipo Corsa Classic, de cor preta, placa NNM0073. No interior do veículo foram encontrados documentos do suspeito e uma arma calibre 38 com quatro munições. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão Zona Sul, onde ficou à disposição da Justiça. Também na tarde de ontem, os policiais do 4º Batalhão de Polícia, 4º BPM, foram informados de que três homens haviam tomado de assalto, no bairro do Alecrim, um veículo do tipo Fiat de placa NNR7532 e, durante a ação, levando com eles a proprietária do automóvel. A PM saiu em diligências e soube que uma mulher havia sido deixada no município de São Gonçalo do Amarante após o assalto em Natal. Os policiais iniciaram a busca na região e localizaram o veículo com dois homens na rua Santo Agostinho, no bairro Igapó. Um deles, o maior de idade, foi identificado como Mike Jonas Venâncio da Costa. O outro apreendido é um adolescente. Um terceiro homem, acusado de ter participado do assalto, não se encontrava no veículo no momento da abordagem policial. A dupla e o veículo foram conduzidos à delegacia de plantão na Zona Norte, onde estão à disposição da Justiça. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, assinaram acordo de cooperação para estimular o uso de tornozeleiras eletrônicas e alternativas penais à prisão. A principal medida é a ampliação do projeto Audiência de Custódia, que deve ser implantado em todo o Brasil. Segundo Lewandowski, o objetivo do programa é antecipar o contato entre o preso e o juiz, que hoje pode demorar até 60 dias, além de evitar prisões desnecessárias, que em muitos casos acabam lotando as cadeias públicas. O projeto começou a ser implantado em São Paulo. Pelo projeto, o juiz decide 24 horas após a prisão em flagrante se mantém a pessoa na cadeia, se define uma fiança ou determina alguma medida alternativa, como o uso de tornozeleira eletrônica. Essa decisão será tomada em uma audiência com a presença do magistrado, de uma representante do Ministério Público, de um advogado ou da Defensoria Pública. Atualmente, apenas os documentos do flagrante são apresentados ao juiz. Ao depor na Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, disse que até o momento não houve nenhuma indicação do partido para que ele se afaste da Secretaria de Finanças e Planejamento. A avaliação que faço hoje é que tenho apoio do Diretório Nacional para continuar na Secretaria de Finanças, disse Vaccari. Segundo ele, cabe ao diretório do PT uma eventual decisão de me afastar. Serei secretário de Finanças até o dia em que o Diretório Nacional assim quiser, respondeu ao ser questionado se iria continuar no cargo. Vaccari é suspeito de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, de acordo com delatores da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Eles afirmam que o tesoureiro intermediou doações de propina em contratos com fornecedores da Petrobras. No depoimento, o tesoureiro do PT negou aos parlamentares que tenha recebido doações ilegais para o partido e disse não ter tratado de finanças com ex-executivos da Petrobras que o citaram em depoimentos de delação premiada. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, diz que o partido não recebeu os 200 milhões de dinheiro da propina. O deputado Ciba Machado acha que isso é verdade e que as denúncias são para promover show e acabar com o PT. Por isso, também convoca seus partidários, colegas e militantes para a guerra. O ex-presidente Lula abençoou o presidente nacional do PMDB e vice-presidente da República, Michel Temer, para sua nova função como coordenador e articulador político do governo. Tudo isso acontecendo, e a presidente Dilma parece tripulante do Titanic procurando barcos salva-vidas. Tive pena dos ratinhos soltos na CPI da Petrobras. Com o perdão aos honestos, que deve ter por lá, mas com tantos gatos, os bichinhos, se não fossem recolhidos, certamente que corriam sério risco de vida. Vamos assistindo tudo entre perplexos e desanimados. O que nos conforta é que ainda temos a voz das ruas como esperança, e no domingo estaremos então lá engrossando a multidão. Isso só será capaz para mudar este cenário cada vez mais claro de que o país se transformou em butim disputado por verdadeiros corsários e piratas. Para não dizer outra coisa, ver o MST protestando contra a terceirização chega a ser hilário, ridículo, não fosse trágico, pois mais uma vez foi verificado que teve gente levando grana para engrossar o couro dos revoltados. Esta postura de militância paga, recrutada, o país não aceita mais. A cada tentativa de protesto, mais se constata a irracionalidade destes movimentos. O país explode em denúncias de roubo alheio em quase tudo que é segmento e eles querem culpar quem denuncia e não quem rouba. No mesmo ritmo da incoerência se pauta o discurso da presidente Dilma cada vez que tenta jogar para o etéreo a culpa pelo escândalo na Petrobras. Ao afirmar que a empresa fez a limpeza necessária, não fica nem vermelha ao não assumir que foram os seus e com a sua alienação, omissão ou até alguma deficiência é quem tentaram destruir a maior estatal brasileira. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, com a designação de Temer para fazer a articulação política do governo e o Joaquim Levy para responder pelo sucesso ou fracasso da economia brasileira, ambos com os aplausos de Lula, parece que já começou o processo de substituição de Dilma. Se não consegue articular a política e não comanda a recuperação econômica, o que lhe resta? Quem sabe cuidar do netinho. Portanto, o eco das ruas começa a ganhar sentido e objetividade, com a indisfarçável presença de Lula. Inclusive, só a Dilminha não percebe. Coitada. Direto de Brasília, José Wojtchomas. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, pediu agilidade e clareza nas investigações sobre as falhas de segurança que permitiram que um homem armado matasse a tiros três pessoas no Palácio da Justiça em Milão ontem. É impensável que uma pessoa armada entre num quartel da justiça. Não é a primeira vez que acontece, mas tem que ser a última, disse ele. O homem, identificado como Claudio Giandello, em julgamento por falência fraudulenta, entrou no tribunal atirando contra seu advogado, que tinha deixado o caso, e contra outro réu. Depois, invadiu a sala do juiz de falências, Fernando Ciampi, e disparou contra ele. Ao todo, Giandello efetuou 13 tiros antes de fugir do local de moto. Houve grande mobilização policial. Ele foi preso na cidade de Vimercati, no norte da Itália. A advogada Stefania Fiocchi estava no prédio no momento do incidente. Segundo ela, as pessoas começaram a correr, apavoradas, e buscaram abrigo nas salas até que a polícia as socorresse. O incidente levanta dúvidas sobre a segurança dos prédios públicos em Milão. Ainda não está claro como o atirador conseguiu entrar armado no tribunal, que tinha detectores de metais, se deslocar e fugir sem ser abordado. A Organização para a Libertação da Palestina aceitou fazer uma coordenação conjunta entre suas ações militares e a do exército da Síria para tentar expulsar grupos extremistas principalmente o Estado Islâmico de Yarmouk, campo de refugiados palestinos localizado no sul de Damasco, capital síria. O esforço palestiniano será complementar a ação do Estado sírio para expulsar os terroristas do campo de Yarmouk, afirmou em Damasco o dirigente da OLP, Ahmad Mardalani, um dia após se reunir com todas as organizações palestinas, com exceção de Akhnaf Beit al-Maqdes, ligada ao grupo radical Hamas, e oposição ao regime sírio de Bashar al-Assad. O banco britânico HSBC anunciou que está sendo investigado criminalmente pela justiça francesa pela suspeita de que sua filial na Suíça tenha ajudado clientes a sonegarem dinheiro. A justiça da França determinou ao banco pagamento de fiança no valor de 1 bilhão de euros, 3,35 bilhões, a preços de hoje, quantia semelhante à imposta ao banco suíço UBS, em outro caso de evasão fiscal. Segundo a diretoria do HSBC, a decisão dos magistrados franceses é infundada e a cobrança injustificada, além de excessiva. O banco também informou que recorrerá da decisão e se defenderá de qualquer processo futuro. A visita a uma prisão de segurança máxima faz parte dos vários compromissos da agenda de 48 horas do Papa Francisco na Bolívia em julho. O Papa chegará no dia 8 de julho à cidade andina de El Alto, a 4 mil metros acima do mar, onde realizará um encontro pastoral. Depois, em La Paz, manterá encontros com sindicatos agrícolas, de indígenas e de operários, e também se reunirá com Evo Morales. No dia seguinte, em Santa Cruz, celebrará uma missa em praça pública e visitará a prisão de Palma Sola, uma das mais perigosas do país, onde em 2013 houve uma revolta que deixou 31 mortos. Esta agenda deve ainda ser avaliada pela Comissão de Bispos, que se reúne na próxima semana. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias, as principais notícias do Brasil e do mundo. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, presidente da Câmara dos Deputados, tem 288 domínios de sites registrados em seu CPF. A lista completa foi divulgada nesta quinta-feira no site Pasteban, que concentra vazamentos de informações digitais. A maior parte dos endereços tem conotação religiosa. Das 288 páginas vinculadas à Cunha, 175 têm Jesus na URL. O nome surge ao lado de redes sociais conhecidas, tais como YouTube, Jesus.com.br, Facebook, Jesus.com.br, Gmail, Jesus.com.br. Sites de compras coletivas também ganharam versão religiosa. É o caso do crenteurbano.com.br e do shoppingjesus.com.br. Os domínios estão registrados como propriedade do presidente da Câmara dos Deputados no registro BR, órgão que controla o cadastro dos endereços brasileiros na internet. Nenhum destes sites, porém, apresenta conteúdo. O único endereço ativo é o oficial do parlamentar, portaleduardocunha.com.br. A página reúne notícias, discursos e propostas de Cunha. Manter o domínio sobre as páginas não é barato. As empresas mais populares do Brasil cobram entre R$ 25 e R$ 30 anuais para deixar os sites em posse do usuário. Na prática, portanto, Eduardo Cunha gasta de 7,1 mil a 8,6 mil ao ano por endereços, como crente.compra.com.br e fenodesconto.net.br. Manter, comprar e vender domínios é atividade comum entre criadores e desenvolvedores de websites. Normalmente, os compradores adquirem os endereços para reservá-los para o futuro ou manter um domínio inutilizável por outra pessoa. Desta forma, ninguém além de Cunha poderia ativar as páginas. Para que ele registrou tantos sites assim? Somente ele poderá explicar. Morre em hospital homem que ateou fogo no próprio corpo. Reportagem de Edilson Peroni, direto de Rondônia. Morreu nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, dia 8, Jaime Batista de Souza, de 46 anos, que havia ateado fogo em seu próprio corpo há cerca de uma semana no terminal rodoviário da capital. O homem estava internado na UTI do Hospital João Paulo II e seu quadro clínico era considerado gravíssimo. De acordo com a assessoria do hospital, Jaime teve duas paradas cardíacas nos últimos dias e os médicos estavam esperando alguma reação do paciente para fazer a transferência dele para o hospital de base Ari Pinheiro. O corpo de Jaime foi levada para o Instituto Médico Legal, IML, e foi entregue à família para sepultamento. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Funcionário da Câmara que soltou roedores na CPI da Petrobras foi exonerado. Reportagem de Marcelo Larcher. O homem que soltou roedores na CPI da Petrobras no momento em que o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, entrava para depor, era funcionário da Câmara e foi exonerado. A informação é da segunda vice-presidência da casa onde ele trabalhava. O funcionário foi detido pela Polícia Legislativa logo após ter soltado os animais. Ele foi identificado como Márcio Martins Oliveira e ocupava um cargo de natureza especial. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, diz que haverá consequências tanto administrativas quanto policiais, além da exoneração, e considerou um absurdo o comportamento do funcionário. Ele ressaltou que o Poder Legislativo é o mais transparente de todos e está sempre aberto. O Poder Legislativo é o poder mais transparente que tem de todos os poderes. Então, a despeito que muitos falam, o acesso é livre, as pessoas fazem o que querem, fazem as suas manifestações. Respeitando a ordem, a gente respeita. O que aconteceu foi que alguém resolveu fazer uma piléria ou uma brincadeira de mau gosto e teve essa oportunidade de fazer e vai responder pelo seu ato. A casa não pode ficar comprometida nunca pela atuação de uma pessoa que, embora trabalhe aqui, não tem o espírito da casa, é um funcionário temporário e que não está exercendo o seu cargo, ou não exerceu o seu cargo, à altura do poder que ele está. O assessor jurídico do PT, Adilson José Barbosa, disse que o partido vai registrar ocorrência e denunciar o ex-funcionário por constrangimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Comissão vai ouvir autoridades sobre aumento de verbas para o BNDES. Repórter Yara Farias Borges. Vão participar dos debates com os parlamentares o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, os presidentes do BNDES, Luciano Coutinho, e da Confederação Nacional da Indústria, Robson de Andrade. As autoridades foram convidadas a pedido dos senadores Ataídes de Oliveira, do PSDB de Tocantins, e José Pimentel, do PT do Ceará, e do deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão. Após a solicitação de Ataídes Oliveira, a convocação de Joaquim Levy foi transformada em convite. Há um requerimento do senador José Serra convocando o ministro Levy a esta douta comissão. Sugiro que, ao invés de convocação, fazer o convite, né, que eu acho mais prudente, mais equânime. A comissão também aprovou convites para que especialistas venham falar sobre a MP em audiências públicas. Assim, o economista Mansueto de Almeida Júnior, a presidente da Associação dos Auditores do Tribunal de Contas da União, Luciene Pereira da Silva, e o procurador do Ministério Público, junto ao TCU, Júlio de Oliveira, devem vir ao Congresso Nacional prestar esclarecimentos. A medida provisória 663 aumenta em 50 bilhões o limite de recursos referente à subvenção econômica repassados pela União, ao BNDES e à Financiadora de Estudos e Projetos, o FINEP. Depois de examinada pela comissão mista, a MP passará pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.